mas eu ainda amo você. Eu só sei te querer. E ninguém vai mudar o que eu sinto por ti. É maior que tudo que ficou em mim. Que ficou em mim. Isso é Felipe Love, gente. Melhor que isso. Só dois disso. Coisa boa. Alô, meu parceiro Santo Senna. É sucesso estourado também. Também. Que pena que só foi uma vez. A gente ficou e eu me apaixonei. Não mando no meu coração. São tristes as lembranças de decepção. Toda vez que vejo alguém com você, o meu mundo para, começa a tremer. Me pergunto como isso aconteceu. Não encontro respostas, o culpado não fui eu. Ligo, você não atende. Mando mensagens pra você. Posso até ser inconveniente, mas tudo isso é o que eu sei dizer. Mas eu ainda amo você. Eu só sei te querer. E ninguém vai mudar o que eu sinto por ti. É maior que tudo que ficou em mim. Mas eu ainda amo você. Eu só sei. Maior que tudo que ficou em mim. Que ficou em mim. O portal do Arrocha. Siga, siga. Alô, minha galera de Coité, meu parceiro Luizinho. Melhor que isso. Toda vez que vejo alguém com você, o meu mundo para, começa a tremer. Me pergunto como isso aconteceu. Não encontro respostas, o culpado não fui eu. Ligo, você não atende. Mando mensagens pra você. Posso até ser inconveniente, mas tudo isso é o que eu sei dizer. Mas eu ainda amo você. Eu só sei te querer. E ninguém vai mudar o que eu sinto por ti. É maior que tudo que ficou em mim. Mas eu ainda amo você. Eu só sei te querer. E ninguém vai mudar o que eu sinto por ti. É maior que tudo que ficou em mim. Que ficou em mim. Aô, meu parceiro Martinho Paredão. É sucesso estourado também.